estou aqui mais uma vez para pedir do teu perdão de coração, ó meu Senhor. Pai, estou aqui mais uma vez para pedir do teu perdão de coração, ó meu Senhor. Quero ir de volta ao primeiro amor, te buscar, adorar. Quero ir de volta ao primeiro amor, e orar. Abusei da tua graça e da misericórdia, fiz tudo do meu jeito sem buscar resposta. Não valorizei a palavra de salvação que veio de ti pra encher meu coração. Às vezes me escondi, ficava remoendo o conceito que os irmãos tinha meu respeito. Na tua casa eu me alegrava todo dia, vivia na certeza sempre da tua vinda. O mundo e a sua beleza de repente me cercou. Quando eu notei, já estava desviado, negou. A probabilidade dos que caem é muito grande. Festas comemorativas é tipo um enxame. Há muitos caídos, há muitos feridos que choram todos os dias para terem a Cristo. A luta na fé, ela é inconstante, irmãozinho. Apenas um erro e de repente você se encontra sozinho, condenado, abandonado e até mesmo jogado pelos irmãos que diziam: estou contigo lado a lado. Aí tá vendo, até a voz é diferente, um pouco estranho. Eu preciso de Jesus. Quero ir de volta ao primeiro amor, te buscar, adorar. Papai do céu, a vida no mundo é cruel. Preciso de forças pra continuar vivendo sem ti, não dá pra ficar. O mundo é tenebroso, maldição assim que é. Me dá graça todo dia e vivifica minha fé. Arde outra vez na minha vida e limpa. Não permitas que eu viva como Ananias e Safira, que deixou Satanás encher o coração e na verdade não viver a grande porção. Pai, eu te amo, preciso voltar. É a falta do ar, vou melhorar, mas não dá. Me levar, em tuas mãos segurarei, Senhor. Por mais que as ondas venham me levar, em tuas mãos segurarei, Senhor. Por mais que as ondas venham me levar, em tuas mãos segurarei, Senhor. Mais que as ondas venham me levar, em tuas mãos segurarei, Senhor. Mais que as ondas venham me levar, em tuas mãos segurarei, Senhor. Mais que as ondas venham me levar, em tuas mãos segurarei, Senhor. Obrigado, Papai do Céu, por me receber em seus braços novamente, único Deus.